De ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. DJ Daniel. DJ Daniel. Aquecimento e sentar devagarinho. Só tu se envolver. Que o clima tá gostosinho. O clima tá gostosinho. O clima tá gostosinho. É o beat, o grave, o pandeiro e o cavaquinho. Devagarinho, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Desce novinha com a mão no joelho. Essa aqui é pra tu, que não é desesperada e vai devagar com o bumbum. Não tem nenhum macete, não tem nenhum segredo. É só descer devagarinho, com a mão no joelho. Vai devagarinho, com a mão no joelho. Senta bem devagarinho, com a mão no joelho. Desce novinha com a mão no joelho. Desce novinha com a mão no joelho. Essa aqui é pra tu, que não é desesperada e vai devagar com o bumbum. Não tem nenhum macete, não tem nenhum segredo. É só descer devagarinho, com a mão no joelho. Vai devagarinho, com a mão no joelho. Senta bem devagarinho, com a mão no joelho. Desce novinha com a mão no joelho.